Primeira parte em breve. Aguarde maiores informações. ZYT 526, 526. Rádio Região das Águas FM. Frequência modulada em 103,7 MHz. Cruzília, sul de Minas. Estúdio à rua Professora Maria Maciel Alckmin, 22. Bairro Kennedy. Telefone 3346-1900. Região das Águas FM. A primeira rádio gospel da região. 18 horas. E